localizador 5414. 5414, completa final, torre 118-95, Monpouso. 118-95, comando abaixo. Uno 982, no solo 46, direita solo 121, um, decimal 9. Direita 219, seja. Torre Salvador, é o trip 5414, baixado e travado. Trip 5414, ajuste no 013, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, venta de 080 graus com 18 nós. Cheque o trem. Baixado e travado, autorizado, pouso 5414 com Billy 13. Gol no 982, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 05, pátio 1. Alfa Juliette para 5. Pioneiro 45, agora 54 milhas sudoeste de Salvador. Serviço radar terminado, mantém o nível 100 e chame controle Ilhéus 1201. Trip 5414, no solo 51, direita, solo 121, décima 9. Direita, Fiana, Eco, Trip 5414, chamou 219, um bom dia. Solo, Trip 5414, bom dia, livramento. Trip 5414, autorizado táxi via Alfa Kilo para o gate, posição, posição 03 no Pátio 3. Posição 03 no Pátio 3, ciente, Trip 5414. Aliás, a chama era 62. Torre 10895. 295. Salvador, bom dia, a chama era 6250. O chama era 6250, bom dia, ajuste 1013. Continue na aproximação, reporte baixado e travado. No 013, vai reportar. Já está baixado e travado, 6250. Gente, o Chinem 250, tráfego avistado, autorizado por uso de pistão 10, vento 080 graus com 13 nós, 13 nós. Autorizado por uso 10625. 6311, autorizado para o estacionamento, reporte para o táxi. Puxa, 6250, no solo 57. Direita, solo 121, décimo 9. Direita, 219, Channel 6250, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 02, parte 1. Alfa Juliette para 02, amanhã 2. Linha 5053, prossiga. Linha 5053, aguarde um minuto para a copa. Depressionamento, aguarde copa 5053. Próximo a bordo, autonomia 0350, alternando galeão, pronto, tá. Três ou um, confirme informações de táxi. 154 a bordo, autonomia 0350, alternando galeão para táxi. Chana 6311, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Indy Alpha. No ponto de espera chama e frequência 198-958, metro 10, 13. Autorizado parte no Indy Alpha, 198-958, 10, 13. 553, pronto, Fox. Pronto. 553, autorizado Salvador para Ilhéus, o nome é o PES, corredor Axé, decola pista 1-0, curva à direita. Transponder 0260, controle 120, decimal 8. Marinha 5053, autorizado táxi, cedo ao ponto de espera. No mínimo, chame torre e frequência 1895 para o cruzamento da pista. Mas eu não tá pronto para o táxi, vai chamar você, pronto. Sim, 5053. Salvador 631 da hoje está pronto. Xiné 631, autorizado aliás em decolar pistão 1-0, vento de 080 graus com 1-8 nós. Autorizado aliás em decolar, 631. Autorizado táxi até ponto de espera, reporte correção no mínimo, chame então em frequência 1-8-95. Ocean M3, 1-1, decolado 08, controle agora 120, decimal 8, boa viagem. 08, grato. Controle Salvador, Ocean M3, 1-1, cruza 1700, saída é da EL. Mande Ocean M3, 1-1, contato radar, vá para o nível 360, vai direto Leda. Manda direto Leda, M3, 1-1. Marinha 5053, frente confirma intenção, decola da interseção do hotel ou prefere alinhar na 10? Frente autorizado, alinhar cabeceira 10, taxiando via pista, reporte alinhado e pronto, Marinha 5053. Marinha 5053, autorizado, decolagem pistão 10, vento 090 graus com 162 de nós. 5053, deixa a decolagem. Marinha 5053 para a curva à direita. Gente, Marinha 5053, decolado aos 1-1, curvando à direita, ingressando no corredor axé, guarde para transferência. Curvando à direita, axé, guardando transferência. Solo Gol 9983, informação November. O filme que chama o sol? Gol 1983, solicita 38 para Guarulhos. Gol 9983, senha pré-autorizado nível 360, deseja modificar para o nível 380? Negativo, copia 36. Gol 9963, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 360, via UPZULU 16, após Belo Horizonte, após direto Trive. Decola pistola 0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Bridge, em Bridge intercepta UPZULU 16, transponda em 5060, controle 120.8. Confirma o transponder. 5060, transponder, gol 1983. 6360, Apresulou 10, Brindia, Apresulou 16, Belo Horizonte, Drive, decola da 10 com curva direita, Tael, Leda, Bridge. Aciona 5060, controle 20.8, gol 1983, posição 5. Gol 1983, posição 5, é pode pronto para posicionamento, protegimento correto. Chama acionamento 1983. Venha 5053, controle agora 120.8. 1208. Controle Salvador, Marinha 5053. Marinha 5053, bom dia, mantenha as condições de slide, linha Galva 013. Quando possível, chamado para terminal ilhéu, chamado para pouso. Bom dia, mantendo visual, terminal 1235, pouso 1340. Gente, repassa em farol da barra. Vou dar a farol da barra. Pode chamar o centro, 631 da Ocean. Confirme. Pode chamar o centro Recife. Aguarda essa na 631. Pode chamar então o Bridge, 631. Aguarde coordenação, essa na 631. Muito obrigado.